889, boa noite. O TAR 3305 mantém a posição antes da Juliette. Tá no pátio 3, fique atento ao sinalizador naquele pátio 4235. Obrigado, boa noite, salve aqui. 4235. Boa noite. Livre decolagem, o vento 80 graus com 109-5216. Livre decolagem. TAR 3305, após a aeronave da Gol livrar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 612. Azul 4235, solo. No 074, cópia. Autorizado, Guarulhos, o nível 360. Prossegue na UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após BH Trive, após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curva direita, subida da El. Após da El, Leda. E após Leda, Bridge. O controle 119.8 e o transponder é o 5513. 35 azul 4298, obrigado. Rua direita, saída da El, Leda Boy, depois Green. Recebe a Azul 16, Belo Horizonte, Green e depois Porto de Caldas. 198 é o controle 5513 e o transponder do voo 1074. Correto, Gol 10074, chame para o puxa assinamento. Maravilha, 074. Estou pronto para decolagem. 889, sente. Mantenha o ponto de espera no 889. Vai manter o ponto de espera agora no 889. 5216, decolou 02, chame controle em 119.8, uma boa noite. 119.8, boa noite, Felipe, 5216. Corre, outro 3595, passando o estágio. Cheque transpouso, vento 80 graus, 109-5515. Autorizado o pouso, 5515. Entendido, baixada travada e livre pouso no zero. Baixada travada, autorizado o pouso no zero, 5515. Sobe 190, voo da presente Jamu. Subindo para o 170, 190 da presente Jamu, tipo 5216. 189, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, vou no 889. Cinco, cinco, solo 05, libera a direita, chame solo 219. Direita 219, 5, 5, 5. Solo 35, 5, 5, livrando. Cinco, cinco, cinco, cinco, tá autorizado o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, a posição é a 04 do pátio 3. Alfa Kilo para o 03, posição 04, confirma. 09 no 889. Colégio autorizado, 10 no 889. Decolou 08, chame controle em 119, decima 8, boa noite. 198, muito boa noite. Cruz Salvador, boa noite, com 1889, decolou, passa 1500 pés. 889, voa Dael, sobe 360. Ok, na Dael, sobe 360, com 1889. 8-8-9, chama agora o Centro Recife 251, na Alterna 1-3-3-2-5. Centro Recife 251, na Alterna 1-3-3-2-5. Obrigado, senhor, uma boa noite. Só confirmando a secundária, 1-3-3-9-5. Ok, a secundária 1-3-3-9-5. Obrigado, boa noite. Boa noite. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará no 0. Salvador, Rio, 5972, temos a informação uniforme, autorização Galeão. Rio 5972, sente, só um instante para cópia. Na sua escuta. Uno 074, CLB 79, autonomia, 4 horas, Fernando Galeão para o táxi. Uno 0747, está livre o táxi na direita. E no ponto de espera, chame a torre, em 1895, boa viagem. E no ponto de espera, 1895, obrigado, bom trabalho. TAM 3398, a sua identificação na chegada na Mare, desça para 2000 pés, ajuste 1019. Confirme, mensagem chegou entrecortada para o TAM 3398. TAM 3398, a sua identificação, chegada Mare, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2000 pés, estado 1, chegada Mare, TAM 3398. Salvador, o voo no 074, copo. Voo no 074, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 80 graus, 10 nós, voo no 074. Avião, autorizado a decolagem no 0, no 074. A saída prevista seria a da El. É, a subida é a da El Leda Eudes, o Rio 5972. E para informação, a gente está aguardando aqui a autorização do centro. Assim que recebemos aqui, eu chamo o senhor para cópia. Beleza, só para adiantar aqui no assunto. Da El Leda Eudes. Obrigado. Nada. Salvador, muito boa noite. TAM 3305, assistente da informação de Unifor, posição 06, solicita autorização para Recife. Testa 3305. Aguarde um instante, cópia para Recife. Aguardando, tá 3305. Oito, uma boa noite. 398, vai chamar Gol 1074. Boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, é o Gol 1074. Gol 1074, contato radar, sul para o 360 na saída da El. 360 na El, Gol 1074. Cópia. Afirmo, pronto para cópia, tá 3305. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, até o destino. A decolagem é da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.8 e o transponder é o 5525. Autorizado 330 para Recife, via Peruísque 58, decolando a 10 para a primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 118.8 no controle, 5525 no nosso transponder, tá 3305. Correto, tá 3305, chame para o puxo e acionamento. Chamaremos para feedback para o tá 3305. E o 5972, cópia. Pronto para a sua esquerda. Autorizado Galeão, nível é o 280, via Peruísque 50, até o destino. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Eudes. O controle 119.8, acione 5521. 280 autorizado, Galeão, é o 350, decolando da 10, curva à direita, da El Leda Eudes. Na saída 19.8, no transponder 521 e o 5972, pronto para pushback acionamento. Correto, o cotejamento está autorizado. Puxe acionamento, Rio 5972, chame táxi. Muito obrigado, chamarei táxi 5972.